sua cabeça. Rajada de rima, fala mais alto. Ação devastadora, até aborda a vítima e apavora. Não tente a reação, biga. Rouba a cena, faça fuga. Levo você de refém, minha quadrilha da cobertura. Nessa elevada ninguém me detém. Nem acelera o beat, flota cap como um maestro. Meu parceiro, aliado e comparsa desse sequestro. Digo meu fogo bacana, forneço da boa e bem servida. No tráfico de informação, comigo não há viagem perdida. Microfone tá engatilhado, não entrego, não me rendo. Não duvide da minha palavra, pro sistema eu não me vendo. Quebrei a algema, se reagrade, pulei o muro que nos divide. Fugi da prisão ilusória e voltei para o revide. Tô envolvido, Eric 12, réu confessa, suma, sino, rimo. Vem me derrubar, feito desafio. O refém é sua mente, a chapa tá quente. Bala no pente, pra seguir em frente. O refém é sua mente, a chapa tá quente. Bala no pente, no pente. O refém é sua mente, a chapa tá quente. Bala no pente, pra seguir em frente. O refém é sua mente, a chapa tá quente. Bala no pente, no pente. Especialista em investigação, espionagem, imagem grampo. Volto sua caixa, taco no papo, surpreendo no trampo. Sou da periferia, expresso minha revolta. Faço uma guerra pela paz, pois eu a quero de volta. Matar, morrer, conversa fiada. Lado certo, lado errado, ha, ha. É uma piada, me marginaliza, discrimina o que vai e volta. Minha teoria, tu colhes o que plantas, já diz a profecia. Se terrorizo com meu verso, estado de choque, você treme. Sente o poder do meu BPM. Minha vingança é como a das ruas, crueldade é tu requinte. Sua mente sofre no cativeiro, escuta, ouvinte. Seu destino é minhas mãos, não tem alternativa. Viva cada minuto, cada hora, cada dia. Sem perspectiva, tá vivendo no limite. Sem domínio, sem razão, não desacredite. O refém é sua mente, a chapa tá quente. Bala no pente, pra seguir em frente. O refém é sua mente, a chapa tá quente. Bala no pente, no pente. O refém é sua mente, a chapa tá quente. Bala no pente, pra seguir em frente. O refém é sua mente, a chapa tá quente. Bala no pente, no pente. De volta à trama, o refém não reclama. Sem resgate, corrompido, esquecido. Depois de pego, a cobiça invade. Parte da sua vida não mais te pertence. Sente, sente. Espere mais um pouco, pense de novo. Você tem o controle, mas é controlado. Pensa que vai mudar de vida comprando cinto de aço forjado. Não vê que não tem. Você é o refém que prefere o que o outro tem. Até se for a garrafa de fina do tem. Tem que ter, proceder pra vencer. Tem que ter, humildade pra sair do cativeiro de uma vez. Mostrar pra você mesmo o valor que a sua vida tem. Identidade, opinião é fundamental. É a chave da conquista da liberdade total. Esse fã, um grande passo pra batalha final. Entre o bem e o mal. O refém é sua mente, a chapa tá quente. Bala no pente, pra seguir em frente. O refém é sua mente, a chapa tá quente.